E aí, Flávio, boa noite. Boa noite, queriam me trollar, né? Por quê? Não sei, cara, eu fiquei falando aqui do nada. Alguém tá com conexão ruim aí, deve ser o Edu. Por que tu diz isso? É porque eu fiquei falando, alô, boa noite, alô, não tinha ninguém, parecia que não tinha ninguém. Mas ninguém ouviu mesmo, tu ouviu, Cara, Spider? eu não estava aqui. Não, eu não ouvi também. É, não ouvimos, Flávio, tava no mudo aí. Não, que acho que dá normal. É o meu PC de papelão. Flávio, Ah, eu eu acho. já falei, um mergulho. Você está exagerando no açúcar. Eu acho que o computador já tá. A inteligência artificial do computador já tá avaliando a significância do que tu tá falando, entendeu? É. Ai, merda, deixa mudo. Ele vai falar merda mesmo. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui, odiando todo mundo pra sempre, ele, Eduardo Filhote. Eu já falei e repito, se eu tivesse superpoderes, eu seria vilão, infelizmente. Ou felizmente. Eita porra, junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera, e vamos fazer o que a internet tem de melhor, né? Que é distribuir o hate. E agora ele, Ricardo Spider! Olá, seres! Quando você não aguentar nunca mais ver bagunça no seu quarto, não quer ver nada dessa bagunça na frente, faça uma coisa: apaga a luz. Caraca! Pô, no escuro não se vê. Caraca! Tá é merda, hein? Não fala negócio de bagunça no quarto, não, que por causa disso meus documentos foram no lixo. Eita, pô. Triste. Triste. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos posts, nas redes sociais e no site, hoje nós vamos destilar um ódio. Ódio para com os animes, né? Mas daqui a pouquinho a gente explica como é que vai funcionar isso aí direitinho. Primeiramente, vamos aos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha facebookiana que adora fazer textão xingando tudo e todos, entra na treta do bolacha ou biscoito, você pode encontrar a gente lá no Facebook e destilar seu ódio lá pra gente também. Você pode falar com a gente no facebook.com/machinecast ou então no nosso grupinho, que é o facebook.com/groups/machinecast. Aí lá você pode xingar mais à vontade, que o grupo é mais fechado. Agora, se o seu negócio é xingar joguinhos, você pode xingar com a gente lá no Alvanista. O nosso perfil é o @machinecast. Agora tem aquelas pessoas que, como eu, de vez em quando soltam um Twitter xingando alguma coisa. Você pode twittar a gente, xingar muito lá no Twitter, que é muita puta falta de sacanagem essas coisas. A gente tem que xingar mesmo no Twitter. Então xinga com a gente lá no nosso que o nosso perfil é o @machine_cast. Agora, se você gosta de xingar aquelas pessoas que tiram foto, faz aquelas fotos feias, ou então tira aquelas fotos ridículas, ou então faz aqueles desenhos muito toscos que fala que é arte sublime, você pode xingar lá no nosso perfil do Instagram. Nosso perfil lá é o MachineCast. Agora, se o seu negócio é xingar sem pudor, falar o que você quiser, comprar a treta sem medo de ser feliz, você pode fazer isso lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição e falar que Mega Drive é o melhor console do mundo e comprar a briga lá com o Aleixo, que ele vai xingar muito. olha aí. Certo, pessoas, já se você quer ajudar aí o MachineCast, por favor, pedimos que você distribua, divulgue nossa palavra, compartilhe, indique. E a nossa indicação do dia aí, ou do cast, vai saber, né? Enfim, se você, já que a gente tá falando em ódio, em raiva, coisas que eu entendo muito bem, modéstia à parte, guarde aí essa indicação também, além para aquela pessoa que você gosta, para aquela pessoa que não gosta, no caso, que pode ser aquele atendente de telemarketing, ligando para tua casa ou pro teu trabalho, te oferecendo um cartão, um livro, um sei lá que parada, que vai, qualquer coisa maluca que ele ofereça para você. Aproveite esse momento de raiva e ódio, indica o MachineCast pra ele. Fale pra ele que ele vai ter, no mínimo, uma vida um pouco melhor, porque atendendo telemarketing é osso mesmo. E é isso aí. Caraca. Eu se fosse a pessoa, ligava o áudio no meu computador ou alguma coisa e botava o telefone perto assim, pra o cara ficar ouvindo o MachineCast. É. Com todo respeito aos atendentes de telemarketing, mas só que quem tá do outro lado da posição é complicado, né? Enfim. Eu não gosto não, porque não me oferecem nada, só me cobram só. Caraca. Vai lá procurar só emprego, quem sabe eles não te oferecem um emprego. Só me cobro só. Bom, eu devo, não pago, nego enquanto puder. Olha aí. Então tá, então vamos nos preparar aí para começar a reclamar pelos cotovelos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Na demanda contra o mal da tradição, eles são herdeiros. O bem é o seu ideal. Eles são os cavaleiros. Traem força sem igual. São valorosos guerreiros. Seu poder não tem rival. Os cavaleiros, seus combates são certeza, que a justiça reinará, que todo mal será vencido e que bem fará. Bom, pessoal, voltamos e agora vamos aqui começar a xingar bastante aí, que nem diz o Edu, né? Porém, pessoal, hoje em dia, o que vocês têm xingado aí, né? De monte, a última coisa que eu xinguei muito, bem recentemente, aliás, aí é o Dragon Ball Super, que eu terminei de ver a primeira saga aí até o final do Goku Black ali, e tem incoerência de montão ali, tem bastante furo de roteiro e coisa e tal, mas tem que relevar, né, que senão ninguém assiste nada. E tu, Flávio, o que que tem visto aí? Xingado? Vasco da Gama. Tem xingado pra cacete. Tá foda. Caraca, não. Principalmente, não, por dia de jogo, assim, não dá não. Mas falando do Dragon Ball Super, cara, também xinguei quando eu comecei a ver. Que as primeiras duas sagas que são dos filmes, caraca, demorou a passar. Eu falo, meu Deus, isso não acaba não, pelo amor de Deus, acaba. É, realmente, muita gente dropou por causa disso, eu fui um. Aí eu resolvi pular tudo pra poder conseguir assistir, senão não dava. Jesus. Edu. Eu fui mais ousado. Pelo amor de Deus, Edu, não fala de Dragon Ball Super, fala outra coisa. Não, cara, mas Dragon Ball Super eu nem xinguei não, cara, porque não vi. Não viu? Como é que eu vou xingar? É. Só não me chamou atenção, mas não xingo não. Agora o que eu tenho xingado muito, velho, é... Os fulaninhos de Belo Horizonte. Fulaninhos? Meu Deus. De fulaninhos, hein? Defina fulaninho, por favor. É aquela pessoa que não tem preocupação nenhuma com o meio social em que ela vive, tá ligado? Que se sente a pessoa poderosa. É aquela pessoa que tá andando no passeio na sua frente, de repente para atender o telefone do nada... E tipo assim, tem um monte de gente vindo atrás em fila, porque, né, o passeio é estreito e tal. Ou então você tá no ônibus, aí tem aquela pessoa arregaçada que acha que todo mundo é obrigado a saber o que que tá acontecendo na casa da vizinha com a irmã. Saca? Ô Jureide! É! A Creuza fez um feijão pra nós, sabe? Ah, eu tô com umas frieiras, no dedo! Sabia tipo que... Isso. Que a Jusileia pegou o marido dela com o outro na cama? Assim, e apesar, né? E vou deixar bem claro que apesar de eu ter dado o nome de fulaninho, não tem restrição de sexo, de idade, de classe social, não tem não. Porque você vê rico, fazendo marmota que enche o saco, você vê pobre, você vê branco, você vê preto, você vê mulher, você vê homem, você vê adulto, você vê criança. Mas não pega gaúcho, olha só que beleza. Estenda esse teu ódio aí e estenda essa situação pra trânsito, quem tem carro. Pô, eu ia falar isso, cara. Tu dirige, se tu dirigir, não... Cara, olha só que interessante você falar isso, Spider, porque eu fui tentar tirar carteira esse ano, né? Então tem que fazer o teste lá psicotécnico. Justo. Ficou reprovado psicotécnico. Eu fui reprovado no psicotécnico. Caraca! Aí quando eu fui questionar o porquê e tudo, foi instabilidade emocional. Eu apresento um perigo em potencial no trânsito. Olha aí. Entra pro seleto grupo aí, que tem muita gente assim. Caraca, eu conheço umas pessoas assim que tem carteira, cara. Que tem carteira, que passou, né? Que eu conheço. Pois é, né, cara? No Brasil é muito fácil você comprar uma carteira. Tem que mandar o pessoal pra Belo Horizonte tirar carteira, hein? Lá o pessoal é profissional, olha só. É rígido, é rígido. É rígido. É que o Edu tava brisado, começou a desenhar elefante no papel, né? Sim, sim, é. Ah, desenha um cara na chuva. Aí desenha, o Edu desenhou o cara todo molhado na chuva, sem chão e coisa e tal. Caraca, Edu. E daí, quando é que você vai fazer o teste de novo? Aí eu posso fazer agora de novo em dezembro. Puta vida. Toma um Rivotril antes. É, não, é tanto pelo prazo quanto pela grana também, né, cara? Porque o que eu tinha já guardado reservado, acabei tendo que fazer mudança de última hora e coisa e tal, acabei esvaziando a reserva. Ah, e tirar a carteira tá caro agora, então. Pois é, cara. Aí eu vou ter que contar com o 13º agora, em dezembro. Já botaram aquele simulador pra poder encarecer mais ainda? Ah, eu me lembro a primeira vez que um guarda de trânsito me parou. Ele bem assim, pô, pelo tanto que tu tava correndo, eu vou tirar a tua carteira. Eu já tô tentando tirar faz 2 anos e não consigo. Eu fui reprovado 7 vezes, tu consegui, tu me fala. Ah, Spider, fala aí, Spider, o que é que tu anda irritado ultimamente, xingando muito? Nossa, cara, eu ia falar em termos de anime, né, mas em termos de vida, pessoas no geral, né, óbvio. Caraca, agora eu fiquei com medo, é capaz do Spider ficar até o fim do que falando. Nossa, não, você sucinto, pessoas no geral e muito, mas muito mesmo, o cachorro da minha vizinha e a minha vizinha, propriamente dita. Caraca, que pariu. Porque ela ganhou um cachorro de companhia, o filho dela saiu de casa, ela ganhou um cachorro de companhia, beleza, toma aí o cachorro, companhia e tal, legal. Só qual que é o problema? O cachorro late até pro vento. E ela tem uma voz, daquelas vozes agudas, assim, que corta o ar quando fala, sabe? Ex! Então, ex! Cala a boca, ex! Tipo isso. E daí ela fica... Sábado e domingo de manhã, que são os dias que eu tiro pra dormir... 7 horas da manhã o cachorro começa a latir. E ele late pra caralho. E daí, não obstante, todos os cachorros em volta latem também. Por quê? Porque é isso, né? Mas é ele que começa tudo, da vizinha aqui. Então, pô, cara, mas se fosse o filho dela, ia ficar escutando funk até as 4 da manhã, Spider. O que é pior? Cara, qual que é a minha tática agora? É que ela acorda cedo, ela é velhinha, né? Então, 6 horas da manhã ela vai pra missa no domingo, quando ela volta, ela começa a brincar com o cachorro. É, cachorro, não sei o quê. Começa a fazer isso na rua. Então o cachorro late quando ela chega também. E depois eu ouço ela gritando com o cachorro da rua também, entendeu? E daí é um pandemônio, cara. Então eu tô... Sério mesmo. Eu até já fui falar com ela essa semana pra ver se dava pra ela deixar o cachorro dentro de casa quando ela saísse. Porque pelo menos eu ia conseguir dormir, né? Não. Mas... É isso. Eu tô... Tá foda. É isso que eu digo. Por isso que armas não podem ser liberadas no Brasil, né? É, eu vou votar no Bolsonaro, né, cara? Você vem aí depois disso aí. Sabe, vai Deus, comprar, né, logo uma metralhadora de 100 tiros. É, eu já falei que eu tô na hora extra aí já, cara. Se acontecer alguma coisa comigo aí, tá tudo bem já. Já deu, já. Caraca. Meu Deus. Olha aí. Ah, merda, porra! Então tá, então vamos aqui começar a destilar o nosso ódiozinho aqui pelos animes. Como é que vai funcionar? Primeiramente eu vou deixar no post desse episódio o videozinho lá dos irmãos Pelogo, que foi o qual Piologo. Eu me... Oh? Biologo. Você falou pelogo. Não é pelogo? Não, não é biologo. Mas eles falam pelogo, não? Não, eles falam não. Rapidinho, pelogo. Ah, eles, ok. Pelogo. Então os caras lá do mundo canibal... Vou deixar o videozinho deles na descrição, que foi o qual eu usei pra me inspirar pra criar essa pauta aí. E a gente vai ver se vai dar certo. De repente a gente faz com outros temas aí. Que a gente vai começar hoje com animes e vamos ver se a gente consegue fazer com, adaptar pra outros temas também. O que é o vídeo deles? Eles assistiram Guerra Infinita, né? O Vingadores Guerra Infinita. E eles gostaram demais, assim, como eu gostei, quem assistiu gostou, menos o Edu aí que não viu ainda esse Lazarento. Mas, enfim... Mas verei um dia. Um dia, quem sabe, né? De repente, nem que seja só o final. E aí, o que acontece? Eles ficaram irritados o tanto que tem de haters na internet reclamando, falando mal do filme isso, falando mal daquilo outro, não sei o quê... E eles resolveram fazer um vídeo dando reais motivos para que eles falem mal realmente e não gostem do Guerra Infinita, né? Que odeiem o Guerra Infinita. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar obras consagradas, que a gente gosta muito, e vamos falar dos reais motivos para você odiar. Você que é hatezinho de anime aí, vai ter essa oportunidade aí para falar mal junto com a gente, concordar ou discordar, enfim... Não faz diferença. Então nós escolhemos 3 animes. E o primeiro anime que nós vamos falar mal aqui, nós vamos dar os reais motivos para que você deteste, é Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí. Começar, gente. E já vou chegar com os dois pés na porta aqui. Os dois pés na porta, não. Já vou chegar com... Não pode, cara. É. Vai operar o pé, se chegar com os dois pés na porta, ferrou. Já era, é. Já vou chegar aqui com os dois pés no peito e dizer pra vocês, que porra é essa de Guardiões do Universo, cara? Que porra de música é essa? Entendeu? Ah, se o inimigo é demoníaco, a sua luta é mortal. Ou seja, só a batalha final... É que realmente foi foda. O resto, tanto não. Faz. Porque o único demoníaco que tinha era o Lúcifer, né? E fora que a música é muito corrida, né, cara? Você vai ouvir um negócio, né, os guardiões do universo, tipo, podem vencer o mal? O que que é? Né, tipo, antes nem vencer o mal. Tipo, mistura com o ritmo do negócio. Não dá. Eu acho que a original é muito mais legal. Que é a francesa, a versão francesa. Porra. Nem ouso perguntar que versão é essa. Cara, como é que eles são guardiões do universo? Eles não conseguem proteger nenhuma guria. Eita! Tipo... Não, Hanso. Como que eles podem ser guardiões do universo se eles não conseguem entender uma frase ou ter um diálogo em sequência lógica? O diálogo tem que ser sempre assim... Eu sou o cavaleiro. Hã? Você é o cavaleiro? Sim, eu sou o cavaleiro. Ah, entendi, você é o cavaleiro. É, eu sou o cavaleiro. Saca, velho? Eu vou derrotar você com apenas um golpe. O quê? Eles nem deviam fazer esse tipo de pergunta, Edu, porque eles já têm as expressões sobressaídas por causa dos olhos grandes dos animes. Então já deveria estar subentendido, entendeu? Não tem que ficar perguntando de novo. É, exatamente. Não, fora que eles são os, não são os guardas, são os telepatas do Zodíaco, né? Quem assistiu a primeira dublagem, os caras se falavam por telepatia, né? Fala, não, eu tenho que derrotar que não sei o quê, porque não sei o que é o outro. Eu também, tudo pela mente. Tava conversando pela mente, são os telepatas do Zodíaco. E aí o cara pensa assim, não, eu vou usar o meu golpe final nessa próxima agora, no meu próximo ataque eu vou usar o meu golpe final e o outro... Não adianta você usar seu golpe final. Você não vai me derrotar. Aí o outro, eu também. Porra. Pô, tudo mas assim, uma coisa que me deixou indignado, me marcou muito nos Cavaleiros do Zodíaco, eu sinto muita raiva e ódio disso, é que é o seguinte, eu comecei a assistir, que nem eu falei lá no primeiro episódio do Machine Cast sobre Cavaleiros, no episódio 4 do Machine Cast, e eu falei que eu comecei a assistir no episódio 13, que é as Correntes da Amizade. Que daí o Shiryu luta lá com o Dragão Negro, né? O que, que ele fez pra derrotar o Dragão Negro? Ele tirou a armadura. O que, que ele fez pra derrotar o Câncer? Ele tirou a armadura. O que, que ele fez pra derrotar praticamente todo mundo no anime? Ele tirou a armadura. Ele tirou. Praticamente não. Todo mundo. Não, praticamente. Eu não me recordo praticamente. De... O Cavaleiro da Medusa, ele não tirou a armadura. Não, é. Ah, é verdade. Porque ele... O Fenrir acho que também não tirou, não. O Fenrir também tirou, não tirou. Né? Não, o Fenrir não. É, o Fenrir não. Não, é verdade. Então, depois é verdade, ele, é, depois então, ele tirou. O Oberich, ele cara tirou. De Poseidon, Marina lá de Poseidon, que ele usou Excalibur, ele tirou. Não, ele não tirou porque o cara cortou a armadura dele lá. Não, mas aí... Você vê. Não, é verdade. É tão lazarenta essa manobra que todo mundo acha que tirou e não tirou. É, pois é. Enfim, mas eu falei, né? E praticamente todo mundo ele derrotou tirando a porra da armadura. Ó, lembrem bem que eu falei no início. Eu comecei assistindo no episódio 13. Eu não tinha visto a Guerra Galáctica. E aí, quando repetiu, veio a Guerra Galáctica. E o que que Shiryu fez na luta contra o Pegasus? Tirou a armadura. Tirou a armadura. Ele venceu? Não. Porra, como assim? Não venceu? Que caralho é esse? Que daí o protagonismo falou mais alto, né? Caraca, isso que eu tenho ódio nos Cavaleiros, cara. Protagonismo do Seiya, cara. Que ódio. Por que que aqueles... Ele ganha, cara, ele não merece ganhar nem a primeira luta dele, ele mereceu ganhar contra o Cassius. O Cassius devia ter matado ele e usado a armadura de Pegasus, apesar de ficar esquisita nele. Porra. A lição que o Shiryu passa é toda errada. Ele tem que se desfazer de todas as coisas pra ele poder ganhar, inclusive da visão mais pra frente, né? Exato, cara, mas pra que então que ele passou tanto trabalho pra conseguir a armadura, cara? O Oco deveria ser o Cavaleiro de Dragão, cara. O Oco lutava sem armadura e quase matou o Shiryu ainda. O maluco desafiou as leis da física pra poder arrumar a armadura e depois pra jogar ela no canto. Ah, não, vou tirar aqui que é melhor. Isso não faz nenhum sentido, cara. Eu tenho ódio disso, cara. Porra. Não, e além disso, cara, eles não eram pra ser os Cavaleiros do Zodíaco, eles eram pra ser os snipers do Zodíaco, pra dar um tiro só, porque golpe repetido não funciona e os caras só tem um golpe só, pô. Os snipers do Zodíaco. É, tinha que ser um tiro só, porque, porra, o cara só, num golpe, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o Cavaleiro, mas o cara só tem aquele mesmo golpe, cara, e pega, 2, 3, 15, 17... Caraca. Na verdade, a questão seria a seguinte. Todos eles tentam dar... Tipo assim, se acham os gostosões, tá ligado? Peraí. Nem todo mundo se acha o gostosão. O Shun acha todos eles gostosões. Que delícia! É, o Shun acha... E o Misty? Não, o Misty se acha o gostosão mais de todos. Misty é mais gostoso. Ele e o Afrodite. Então... Além desses dois aí, né, todo mundo se acha gostosão no poder. E o que que acontece? Todos eles têm aquele negócio, vou te derrotar, não sei o quê, vou te dar o meu golpe supremo. E acha que, tipo assim, só de acertar o cara com o golpe supremo, ninguém vai sobreviver a esse golpe supremo do cara. Sim. E aí, o que que acontece? O anime inteiro, o cara toma o mesmo golpe 1 milhão de vezes, tá ligado? E não morre. E nisso o cara perde 5 sentidos, mas fica em pé, conversa, consegue dar o golpe. Por telepatia, telepatia. Consegue sentir onde o adversário tá sem treinamento, consegue desferir um golpe fatal pra ganhar do adversário. Sim. Consegue segurar uma porra de um escudo e refletir a luz do sol diretamente numa mulher que tá 12 andares de escadaria abaixo, tá ligado? Montanha abaixo. E reflete certinho em cima dela. Tá falando diretamente do Seiya, mas o Ikki também fez a mesma coisa. Você não, todo não só o Ikki. O Shiryu perde os sentidos na batalha contra o... Não, só a visão, né? Ele perde a visão. Contra o câncer ele recupera até. É. Mas o que mais é contra o Ikki? Porque o câncer tem... O câncer deveria tirar as coisas, não funcionar. O Ikki perdeu todos os sentidos contra o Shaka e continuou descendo couro no Shaka do mesmo jeito, conversando com o Shaka. Isso que o Flávio falou sobre o câncer foi foda, cara. Porque é o seguinte, cara. Todo mundo sabe que o Shiryu fica cego lá na luta contra o Cavaleiro de Medusa e não recupera mais a visão. E aí no anime, eles recuperaram a visão dele lá em câncer. Que porra é essa, rapaz? Poder arrumar um jeito de tirar de novo, né? Não é igual ao mangá, cara. Tem que ser 100% fiel ao mangá, cara. Isso dá ódio isso daí, cara, pra não seguir o mangá. Eu não sei vocês, mas na época eu sempre achava que dava pra dar a volta pelas 12 casas. Que a casa ficava doente. O Cássio fez isso, porra! Caraca, dá pra... Dois personagens fizeram isso, na verdade. Quantos? O Cássio chegou... Dois. Três. Marinho, o Cássio... eu sei que o Cassius chegou até a casa de leão sem passar pelas outras. O Cassius é a China. A Marin chegou até a casa de peixes. E o Ikki na casa de virgem. É mesmo, teve o Ikki, é verdade. Ou seja, aquela balela toda de que só a pé, usando seus próprios... Ah, porra, é uma mentira deslavada. Era só o Shiryu sem armadura, porque ele não ia fazer barulho, dar a volta que ele conseguia. Por que que o Ikki não foi direto na saga dos gêmeos lá pra matar ele, cara? Porra! Cair lá no Shaka lá pra salvar o irmão. Isso é outra coisa que me dá ódio, cara. O Ikki menospreza o irmão, sempre xingando o irmão, mas tá sempre salvando, cara. Pra que isso? Outra coisa. Vai, fala. No final das 12 casas, os cavaleiros vão lá, derrota todos os cavaleiros de ouro, inclusive aqueles cavaleiros de ouro que já teoricamente estavam do lado deles, igual o Mu, o Aldebaran, que só testa eles e deixa passar e tal. Aí eles vão lá, tem a treta do mal com o mestre do santuário. Treta do mal. Aí vai lá, salva a deusa Atena. Aí, beleza. Aí, de repente, me chega os cavaleiros de ouro ali no negócio. Não, Saga, você não pode fazer nada. E não sei o que, e deixa o Seiya continuar querendo lutar ali, não sei o que e tudo. Depois a Atena vai lá e pá, encosta o barco no Saga ali e acaba com tudo. Não, por exemplo, a questão é... Por que que os cavaleiros de ouro... Por que que o Aiolia, quando ele despertou do coisa, não começou a subir as 12 casas junto com os cavaleiros de bronze pra deter o Saga? Por que que o Mu não foi desde o começo junto com eles pra deter o Saga? Se ele sabia que a treta toda era essa. O Mu ainda ficou cuidando da Saori. Tudo bem, mas e os outros? Por que que o Aldebaran não foi? O Aiolia não foi? O Milo não foi? O Milo não foi. Não, pois é. O Mu ficou cuidando da Atena. Não, mas mesmo assim ele podia ter ajudado os cavaleiros de bronze. Não, mas aí alguém ia lá e matava a Atena. Alguém ia lá e matava a Atena, entendeu? Enquanto ela tava lá sozinha. Botava o Kiki, o poderoso Kiki lá pra tomar conta. Não, mas Edu, por que que os cavaleiros de ouro não lutaram lá no contra o Poseidon? Tem explicação, ô Flávio? Fala aí então. Que eles estavam esperando o despertar de Hades, cara. Quem disse isso? Era isso. Que eles estavam esperando pela nova Guerra Santa que ia se iniciar. O mestre ancião tava lá guardando lá nos Sete Picos e eles estavam de prontidão, porque a qualquer momento Hades ia renascer. Tá, por isso mas, que eles não foram. Mas tudo bem, o Hades ia renascer pra fazer o quê? Pra matar a Antena, não era? Pra matar a Antena. Antena. Pra matar quem, Flávio? Repete. Atena. Onde é que tava a Atena? Ela tava lá em Poseidon. Ah, pois então. Pois é. É. Então. Né? E o que que o Poseidon queria fazer com a Atena? Matar a Atena. Ou seja, que diferença faz que se é o Hades ou é o Poseidon que ia matar a Atena? Não, e outra. Aí tem o filme dos Cavaleiros lá, a Batalha do Lúcifer, que ele chega lá e invade o santuário. Sim. Cadê os Cavaleiros de Ouro lutando? Os caras mataram eles, não viu? Todos? Sim, todos eles. O Cavaleiro de Ouro é tudo, tudo bundão, cara, só fizeram um jogo duro. Na verdade, Edu, cadê o Cavaleiro de Ouro lá na Guerra Galáctica, entendeu? Que podia ter os Cavaleiros de Ouro lá na Guerra Galáctica, inclusive, lá no começo, lá, já que a Atena tava sob perigo e os Não. Na Guerra Galáctica, ninguém sabia que a Saori era a Atena. Eles ficaram sabendo... Logo depois. Aí apareceu o Aiolia. No momento que aparece o primeiro Cavaleiro de Ouro é quando descobre que a Atena é a... É o Aiolia que descobre. O primeiro Cavaleiro a descobrir, Aí ele toma aquele golpe lá, ele vai confrontar o Porque até então o mestre do santuário queria esconder de todo mundo isso, então ele mandava só ralezinha, aos pouquinhos, coisa e tal. Não, e falava que a Atena tava com ele, né? Tava na sala com ele, né? Então a Atena tava no salão dela lá, tava no quarto dela. O Aiolia foi o primeiro a descobrir que ela não tava lá, porque ele descobriu que a Saori era a Atena, por isso que ele não apareceram antes. Tem outro detalhe. Os Cavaleiros do Zodíaco são cavaleiros de Atena. Sim. Atena é a deusa que protege a Terra. Sim. E aí, de repente, me aparece no santuário de Atena um monte de cavaleiro que é do mal, que quer causar o terror, impor o caos e tudo mais, e fazer maldade e não sei o quê. Como assim? Tá, mas quem é que define o que é maldade e o que não é? Uai, a partir do momento que o cara chega matando inocentes, destruindo cidades, causando terror, caracteriza como maldade, não? Uhum. Não, tudo bem, eu só não consegui achar qual é o momento do anime. A lógica. É. Uai, o Milo de Escorpião que vai até a ilha de Andrômeda e mata todo mundo na ilha. Mas porque o cara lá, o mestre da ilha, era traidor. É. Não, supostamente. Não, o mestre do santuário falou que ele é um traidor, então ele é um traidor. Isso. Não, mas ele tava... Só que quem na verdade matou a galera foi o Afrodite. Não. O Milo que matou. O Afrodite ajudou ele a matar o mestre lá do Shun. Só isso. Então, e ele foi na maldade. Não é o Afrodite que foi escondido junto com o Miro? Não, ele foi escondido, mas ele só ajudou a matar o mestre. Ele não matou a galera. Quem matou a galera foi o Miro. O Miro. Mas enfim. Mas a princípio eles estavam amando da Atena, entre aspas, né? Do mestre do santuário, né? Atena só... Que falava, entre aspas, em nome da Atena. É. Enfim, não, o pessoal, ninguém questiona, entendeu? Isso é um... Não. Chega da hora. Atena mandou exterminar uma ilha. Não, tá tranquilo, vamos fazer isso aí, tá de boa. É, isso aí, não vamos achar que a Atena tá indo pro lado do mal, que isso, porra. A deusa da justiça, não, vamos mandar isso, ela... Isso, ainda tudo bem, né, cara, porque lá na ilha eram todos cavaleiros, os caras podiam se defender, se eles não conseguiram, aí o problema é deles. Mas e o Shura, que queria matar o bebê? Né, assassinar o bebê justamente. Aí ele não mata o bebê, porque o bebê tem um grande cosmo, e aí ele nem sequer para pra pensar, que porra de bebê é esse, né, vou deixar ele aí, atirado. Nem sequer questiona, né? É, vou deixar aí, E detalhe, o Shura tá ali pra matar o bebê. 16 anos depois, o Shura tá com a mesma cara. Ah, mas isso aí é muito produto da Rinodee, Avon. Lembrando que o Shura tem 20 anos, né? Quando ele aparece na casa de Capricórnio lá pra lutar com o Shiryu. 20 anos. E há 13 anos atrás foi quando ele tentou matar a Atena e matou o Aiorus, né? E ele tinha o mesmo tamanho, né? Sim, ele já era cavaleiro de ouro aos 7 anos de idade, olha só. Bem precoce, grande. Podia, se não fosse cavaleiro, jogaria basquete. Com 6 anos já era grande, já? Caraca, velho, nossa senhora, que vergonha, cara. Que vergonha. O problema é dele não... Ele não pôde jogar porque ele tava na zona de corte. Ah, cacete. Sério, não joga esse caminho? É sem volta, hein? Insira Carlos Alberto aqui, vai estar já no... Mas eu acho que todo mundo concorda, de maneira geral, todo mundo concorda que o que mais dá ódio em Cavaleiros do Zodíaco é aquelas conversas de 3 episódios pra ver quem vai ganhar de quem. Aquelas conversas sem... Só o desafio. É 5 minutos de luta e 3 episódios de conversa. De quem é mais poderoso e quem vai derrotar quem. Que meu golpe, ele atravessa a velocidade da luz 3 vezes, que o meu cosmo atinge o 7º sentido, que eu consigo, tipo, assobiar e chupacana ao mesmo tempo, que não sei o quê. É. Mais ou menos por aí, cara. E foda que as lutas também não são aquelas coisas assim, nossa, meu golpe não funcionou, eu tenho que pensar uma estratégia diferente, procurar um ponto fraco, fazer um negócio assim, não. Ah, não funcionou, então vou tentar de novo com mais força, e pá. Não, ainda não deu, então agora tem que ser com mais força ainda, e pá. Não, agora não deu, agora tem que ser com mais força ainda, e pá. Ah, não sei o que, agora em nome de Atena, e pá. Aí dá, aí funciona. Ué, então por que você não gritou logo em nome de Atena, logo do início, porra? E dá é porque tava dando culpado, cara. A menina só tem uma linha pra atender, entendeu? De repente ela tava atendendo outra pessoa. Caraca, não. Pelo amor de Deus, meu Deus, meu Deus. Não, cara. E outra coisa, o cara tá esvaindo em sangue. Ah, vamos parar a hemorragia dele, porque vamos abrir mais 15 pontos pra vazar sangue. É. Não, não, agora parou o sangue. Claro que saiu tudo do cara, porra. Saiu, já foi todo? Não. Shiryu, você precisa doar 1/3 do seu sangue pra poder ressuscitar armadura, não sei o que, não sei o que. Ah, não, beleza. Não, não, não, não. Metade. Metade, né, do sangue. Metade. Isso. Só que um humano morre se perder 1/3. Com 1/3. É, aí ele vai lá e dá a metade pra armadura do Seiya. Um pouco mais, porque ele já tinha dado pra dele também no começo. Sim. Aí, beleza. Aí ele recupera e tudo. Shiryu, você perdeu quase todo o seu sangue. Você não pode sofrer nem mesmo um arranhão que pode ser fatal. Sim. Algumas horas depois, o Shiryu luta, tira a armadura, e o que que acontece? Tem a maior hemorragia do mundo. É, perde 50 litros de sangue numa mega poça. Tipo, foda, né, que a gente devia ter tomado a água toda ali daqueles picos lá de Jamiel lá, todo pra poder recuperar o sangue, né? Era pra estar seco, deserto lá. Vai ver, ele virou um vampiro, né, velho? E sem falar que doou sangue pra montar uma armadura mais feia que a anterior, né? Não, não, Spider. Na minha opinião, sim. Não, Spider. Não, foi os Cavaleiros de Ouro. Spider, isso aí é os Cavaleiros de Ouro, Spider. Tu tá confundindo. A primeira vez que tirou... Ah, na primeira vez você tá falando, é verdade. É. A segunda vez, sim. No mangá, realmente, a armadura deles muda um pouco, mas no anime, não. É, não, no anime recupera do mesmo jeito. Na segunda vez que... No mangá não muda, porque é a mesma armadura desde o começo. É, na segunda vez que eu tô falando. Que na segunda vez... Puta que pariu. Ah, beleza, armadura nova. Sendo que parece um cinto essa armadura. É, protege menos que a outra, cara. A outra tinha aquela saia, aquele saiote grandão. Agora é um cintinho. A sapatilha, pô. E uma tiara. E uma tiara. E boa viagem. Porra, o capacete é o mais importante, cara. O cara bota uma tiara, cara, que cai a todo momento. É. Todo mundo quis ficar igual o Yoga, coitado. Ele tava muito desolado sendo com tiara. Ou quiseram fazer uma homenagem pro Shun, né? Que é que não usa, né? Só usa cinto, Porra. Já uso. Mas o Shun é que não se importava, né, cara? É, fazer o quê? Faz parte. Então tá, eu acho que de Cavaleiros é isso aí. Com certeza faltou muita coisa aí que a gente deveria odiar, né? Que a gente odeia. Mas vamos deixar aí, deixem aí nos comentários o que vocês odeiam tanto em Cavaleiros e que realmente vale a pena odiar. Ah, vai merda! Vamos passar aqui para o próximo anime, que é Yu Yu Hakusho. Wonder far and wide, the eyes. pra gente os verdadeiros motivos reais pra que a gente deva odiar o Yu Yu Hakusho. Cara, a gente começa pela escolha do protagonista. Que se a gente for pegar ali, o Yusuke é um cara muito maneiro. Só que é um cara totalmente incorreto. É o tipo de atitude que, se a gente for pegar pra ver nos dias de hoje, é aquele personagem que, tipo assim, muita gente vai realmente ficar desagradado com o personagem. Ainda mais no mangá. No mangá ele é pior ainda. Cara, é assediador. O cara levanta a saia das outras na escola. É, o cara, no mangá ele fuma, ele mata a aula, ele bate nos outros à toa, ele rouba, ele é um valentão. E, cara, tipo, tanto que no primeiro episódio fala, né? Nem o inferno esperava que ele fosse ter uma atitude bondosa ali, que ele fosse arriscar salvar o garotinho, saca? Eu tenho certeza que pro Spider, tanto que o Spider falou isso no cast do Yu. Tu tava no cast do Yu, o Spider? Eu tava. Tava, né? Eu acho que o mais detestável é ele morrer já de começo, né? Pelo amor de Deus. Como assim o protagonista né? Vai morrer? Aí você já começa logo de cara, pô, cara, que protagonista é esse que morre? Como assim vou acompanhar a história de um cara morto? Como assim o desenho vai se basear num cara que tá tentando voltar pra vida, sério mesmo? O cara que era mal a vida inteira agora tem que ser um espírito bonzinho, provar que ele é bom, como assim, velho? O cara não era o mal da situação toda, não tô entendendo, sabe? Mas não mudou ele, cara. Ele passou a mão, ele patolou o cara pra saber se o cara era mulher ou homem. Eu ia falar isso agora, cara. É raro você ter uma representatividade, assim, numa obra japonesa e coisa e tal, shonen, né, que é o estilo que o Yu Hakusho pertence. E, cara, quando aparece um personagem ali, o personagem principal, tipo assim, né, apalpa o sujeito, trata de forma machista e coisa e tal... Hoje o negócio seria polêmico, mamilos. Fora que quando ele aprende a técnica era só um por dia, no final do anime ele tava soltando legando o dedão do pé se desse mole. Não, mas essa parte até que em todos os casos tem uma explicação de que a Genkai explica pra ele como que ele acumula energia, como que ele controla e coisa e tal... Depois que ele faz treinamento com a Genkai, que ele consegue. Ele até explica pro Quabra que ele pode usar 5 agora em vez de 1. Não sei o quê. Tem assim, outras técnicas. 5 por dia. Depois ele, porra, do dedão do pé, dá tudo. Não, outra coisa do desenho também. Logo nas primeiras temporadas, nos primeiros episódios ali, o Yusuke tá como espírito e a gente vai acompanhando as pessoas que estão ali pra poder... como que foi a reação das pessoas à morte de Yusuke e o que ele tá tentando fazer pra poder conservar o corpo dele e tudo mais e tal. E aí tem aquela profundidade dramática em vários personagens, né? A gente vê a mãe do Yusuke, foca muito nela, foca no Quabra e na Keiko, foca em outros personagens ali na turminha da escola, na gangue e coisa e tal. Aí o Yusuke volta e todos esses personagens assim, ó... Fica de escanteio. Pega os 4 principal com a Keiko e a Botan e o resto, ó. Some. Você não vê a mãe do Yusuke nunca mais no desenho. Ela para de aparecer do nada. Que ela tava no boteco bebendo depois. É, ela tá em coma, de coma alcoólico. Como alcoólico, né? Bebê. Provavelmente, cara. Pô, isso é coisa que se mostra num anime, cara. Uma mãe bêbada. Puta que pariu, cara. Dando mau exemplo pras crianças. Porra. Né, cara? É um anime que trata que tem assim, as coisas são muito disfuncionais. Os personagens em geral são muito disfuncionais. O Kurama é um demônio que roubou a alma de uma criança pra não morrer. Não, depois que de roubou ter... a alma, não. Que roubou o corpo. A alma foi pro limbo. A alma foi pro limpo. É, matou a alma do guri, né? A alma virou patê. Não, o Kurama não falou que a alma do gurizinho lá, tipo, fundiu com a dele, não sei o quê, que aí ele passou a ter afeição pela não, ele dele, não, ele não fundiu, ele não fundiu, ele fudeu com a alma do Eu acho também, né? Isso aí. Aí ele detonou com o gurizinho lá, o Riei, que, né, é o cara que... Só que é um demônio que só quer matar todo mundo, só quer destruir todo mundo. Sim, que tem depois que ele olhos, pega um... tá louco. Né? Mas é, cara, é o genérico. É o genérico, é o antissocial, é o bonitão que tem sucesso com as garotas, é o bocó, mas a obra é assim, cara. Mas tem uma porrada de obra que é assim, né? Não, sim, cara. Mas não sim. São os personagens principais. Não, sim. São aqueles coadjuvantes que você vê. Não, as obras têm os personagens. Só que não são os protagonistas, igual no caso do Yu Hakusho. Ah, entendeu? São aqueles personagens secundários que estão ali justamente pra dar o contrapeso, pra mostrar a nobreza dos outros personagens, o quanto os outros personagens... Ou então pra eles mesmos superarem esses problemas, mostrarem, ó, eu posso largar o vício, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso fazer uma coisa assim. O Yu Hakusho não, cara. Todas as vitórias que o Yusuke teve foi porque ele jogou na ladruagem, na malandragem, entendeu? Porque o cara foi pilantra. Não é porque o cara foi, tipo, altruísta mesmo e coisa e tal. Foi na cagada, o cara meio... isso sim. Não na malandragem, na cagada. O cara que ganhou na cagada, puta que pariu, cara. E, cara, e o Yusuke ainda no final da saga lá, que é das piores, ainda inventaram que ele tinha o sangue do capeta do Zé Lelé, do Toninho do Diabo dentro dele. Aí, do nada, ele... Até então, isso não tinha me incomodado. Só que aí, no cast de Yu mesmo, acho que foi no cast mesmo de Yu, que o pessoal falou que, tipo, até então o Yusuke era forte por ele mesmo. Daquele ponto ali, certeza, que ele virou demônio... Com certeza no cast de Yu, no Machine Cast não foi, porque a gente só falou até o torneio torneio da Terra. Então foi no grupo do Telegram. Talvez. Né? Até aquele ponto, beleza, o Yusuke era forte por ele mesmo. Venceu o Toguro, prendeu o Kogenkai e tudo mais. De repente o cara vira o demônio... Quer dizer o quê? Que ele tava destinado, então, a ser um detetive espiritual, porque ele já era um filho de um demônio? É, já, a mochila de criança já tava com ele, já. Já tava dentro dele, já. Exatamente. Porra, mas, assim, um anime onde os protagonistas são muito mais legal que que os coadjuvantes são muito mais legais que o protagonista, porra, cara, esse... Sabe? Sei lá. Que mata então o protagonista, deixasse ele morrer e botasse outro no lugar. O Kurama é mais legal, o Rie é mais legal, até o Quabra é mais legal que o Suki, cara. Pelo amor de Deus. Botava o garotinho que ele salvou como personagem principal, pô. Né, cara? Aí o Buritinho tinha que honrar a vida do cara agora e se tornar um detetive espiritual e fodão. Cara, sabe que eu tenho ódio mesmo? Ódio é que eu tenho do Koema. Nossa, cara. Porque o Koema, ele é irritante de tudo quanto é jeito. Nossa, na estatura, no falar, aquela chupeta dele. É chupeta tudo errado nesse personagem. A chupeta é pior. Fora. Como pode uma entidade suprema que nem o Koema ser tão bosta, velho? Enfim, até a Botan bate no Koema, cara. Ô, Spider, e outra coisa que com certeza deve incomodar muito, me incomoda, com certeza incomoda muito a mim, me dá muito ódio, com certeza a ti, ao Edu deve dar, o Flávio não, é aquela dublagem do Rio de Janeiro, cara. Puta que pariu, cara. o sulista. Que bosta, cara. Meu Deus. Eu gostava. Eu me amarrava. Não, Edu, tu não gostava, Edu. Eu tenho uma coisa que eu dei mais que velho, a dublagem. Eu não posso xingar, porque a dublagem era legal, cara. Não, eu tenho uma coisa que eu dei mais que a dublagem, é a segunda dublagem. Porra, a segunda então é pior ainda, cara. É pior ainda. Porra, tiraram. Ah, eu sou Toguro. Ah. A segunda é pior, cara. A segunda lá é ruim com força. Eles tiraram todas as figuras de linguagem que tinha da primeira, cara. Porra, tiraram. A segunda é pior ainda. A segunda dublagem é terrível mesmo, cara. Pô, você quer remasterizar o desenho? Ok. Pega a dublagem original, né? E remasteriza ela, velho. Mas... Igual faz com música, tá ligado? Mas eu tenho uma teoria sobre a segunda dublagem, cara. Cara, os caras deviam estar muito brisados quando eles fizeram a primeira. Vai lembrar de tudo? Eles não pegaram a obra original antiga e dublaram por cima. Tipo, a primeira dublagem dublaram por cima. Eles pegaram a obra original do Japão e dublaram de novo. Então, cara, eles lembraram o que eles falaram, mano? O principal problema é que as linguagens que eles usavam lá eram dos anos 90, né? Então. Eu tô maluco. É, rapadura é doce mais na pole, não. Então é difícil usar agora, né? Agora tinha que. Como é que é o Zino agora hoje em dia do. Ah, lacrou, hein, viado? Tem que ser assim. Ai. Mas assim, cara, uma outra coisa que me dava raiva foi aquela segunda fase lá do carinha aquele com a pinta na testa, como é que é o nome dele? Sensui. Sensui, é. Sensui. Cara, assim, por que que me irrita? Porque é o seguinte, quando o Toguro era o vilão, ele tinha uma base de cálculo de força. Eu vou usar 50% da minha força. Agora eu vou usar 80% da minha força. Até que ele chegou aos 100% da força. Ok. Uhum. 100% da força do Toguro é a medida que a gente usa. Aí depois os caras começaram a usar 500%, mas 500% do quê? Sabe, a Genkai disse que o poder do Sensui e os outros conhecidos dele lá podia chegar a 500%. Mas a 500% do quê, gente? Quando tu fala em percentual, tem que ter uma base de cálculo. Tipo assim, no Dragon Ball o cara diz, é mais de 8 mil. É 1 milhão. O Freeza tinha poder de 1 milhão. Sabe? Então tinha um número. Aí o cara dizia pra ti, o poder dele é de 500%. Mas 500% do quê, caralho? A 500% na escala que eu quero. É 5 Toguro? Sei lá, entendeu? Porra. Bom, mas porra, isso me dava raiva, com 100%. Absorvia os outros, pegava a porra do ringue no ombro. Imagina 500%. O cara com um soco no chão, ele movia a terra. Porra. Imagina. Sabe, era um troço assim meio sem noção, cara. Isso me irritava muito, cara. Sem falar daquelas perguntas lá. Aquela disputa que o carinha teve, do carinha inteligente lá com cara, é poder, muito poder aleatório. O carinha do domínio, né? Nossa senhora, que bosta. É muito poder aleatório que tem, cara. Tá louco, cara. É umas coisas que... É ioiô, é o maluco que soa, é o maluco que pinta. É o porra, cara. É muito poder aleatório que tem, cara. Tá louco, cara. Olha... não é à toa que o... Bom, nessa época aí o maluquinho lá devia estar muito ocupado fazendo Sailor Moon pra esposa dele e não sabia o que fazer. Ele tava ajudando a esposa, a namorada, a fazer Sailor Moon e não tava prestando muita atenção no que ele tava fazendo lá no Yu-Gi-Oh! Só pode. Só pode. Bom, pra mim, talvez a coisa que mais me deu raiva de todo o anime... Com certeza foi o final. Meu, mano. Como assim eles não mostraram a luta, cara? Final? O torneio assim das trevas. Cara fica... Não é o torneio das trevas. É o torneio lá do mundo... Macai, do... né? É. Torneio do Macai. É. Como assim, cara? Eles mostram. A gente fica assistindo luta por luta lá, fulano, beltrano. Aí a luta final eles não mostram. Como assim? É, só maluco, fala que o maluco aleatório ganhou. É. É o maluco aleatório, por favor. Não, o cara ter ganhado, ok, foda-se, entendeu? O cara tá disputando, corre o risco de ganhar. É a mesma coisa o Vasco ganhar do Grêmio. É impossível, mas aconteceu. Não é impossível, entendeu? Acontece. Agora, o jogo, teve o jogo, a gente viu, a gente sabe por que o Vasco ganhou. Agora, e aí? Como é que eu vou saber por que o cara ganhou? Não deu pra ver, não mostrou, eles só falaram. Eu queria ver a luta. Era a febre do L-Foot, vai ver que foi isso, só foi... Né, só passou o resultado. Tu tá de sacanagem. Brasfoot, foi no Brasfoot. Tem que mostrar, cara, porra, como assim? Isso aí foi frustrante mesmo, cara. Tu tá louco, cara, é coito interrompido dos animes isso aí, cara. Tá louco. Ainda, imagina se fosse o Edu que não tivesse vontade de ver Yu Yu Hakusho, fosse ver só o final. Não ia ver nada, Spider. Né? Podia ser nessa, hein, cara. Imagine, não ia ver nada. Eu, que porra, não ia ver nunca. Ia ver um anime. Anime bosta, não tem luta final. Referência, isso aí. Ele vê o primeiro e o último episódio. O protagonista morreu e um cara aleatório ganhou o torneio. Não, e não mostrou a luta final. Que porra, que anime bosta, não vou ver. Então tá, vamos pro próximo. Merda, porra! Vá, merda! Bom, então agora vamos para o próximo e, na minha opinião, é o pior de todos. Aquele onde existem milhares de motivos pra odiar, né? Que é Street Fighter 2. Ah! famigerado Victory, que a primeira coisa que me dá ódio é as pessoas que dizem que é Street Fighter 2 Victory. Não é Victory, gente. Não, não, não é V. Aqui não é um V. Porra. Não é V. Na verdade, aquilo é um V. Se for um mas V... Mas não se pronuncia pra Victory. Exatamente. Se for um V, não é de Victory, cacete. É de V. Spider. Cara... Diz pra mim, Spider. Vamos começar com o clássico já, né? É, diz pra mim, Spider. O que te deixou com ódio desse anime aí, Spider? Porque é um anime odiável esse aí. Bom, vamos começar com o clássico já, que é o seguinte, né? É... Primeiro que... Nunca na vida, depois que você vê o jogo, e você vê como acontece o jogo, e aí você vai no desenho e espera que seja pelo menos parecido com o desenho, nunca você leva 6 episódios pra soltar um Hadouken. Já começa por aí. Né? Porque um Hadouken é uma coisa instantânea. É baixo, frente e soco, e vamos aí. Sim. E não... 6 episódios pra soltar um Hadouken no mar ainda. Nossa, cara, que... Não, no mar não, na caverna. O primeiro é da caverna, lembra? Não. Ele treinava na beira da praia. O da caverna, ele deu normal. Mas na praia ele ficou 1 milhão de anos pra dar. Na praia que é o clássico. A caverna foi o primeiro. Realmente demorou bastante, mas o da praia que é o clássico. Demora pra caralho. E é o segundo que ele dá, né? Porque o primeiro ele desiste. O primeiro larga os betos, o primeiro é só um ventinho. Ele desiste lá na praia, desiste porque ele vê o Bison olhando pra ele. Aí ele para. Ele não vê, ele sente, né? Ele sente. É, ele olha pro carro, tá o Bison olhando na frestinha do vidro. Só que aguentando. Mas, o Spider, assim, eu achei que tu ia mencionar isso, mas isso que tu falou realmente é muito irritante, cara. Isso é um absurdo. Mas não existe coisa pior no mundo do que tu descaracterizar os personagens. E o Ryu... Eu ia falar isso. E o Ryu, sem a faixa na testa, não é o Ryu. Como assim? Entendeu? Até no Street Fighter Zero, que teoricamente ele não teria faixa nenhuma na testa, porque todo mundo sabe que ele adquiriu a faixa depois que ele ganhou do Ken. Do né? Ken, é. Eles botam uma branca lá porque eles chegaram à conclusão. Com certeza teve sprites do Ryu no Zero feitos sem a faixa. Óbvio, tenho certeza. Mas aí eles viram, isso tá ridículo, cara. Não, o Ryu sem a faixa não é o Ryu. Eles pegaram e botaram, vamos botar uma branca aqui, foda-se, entendeu? Mas vamos botar, não deixa ele sem. E aí no anime ele não tem a faixa. Pra compensar eles botaram uma pulseira nele. Que porra é essa, cara? Me explica isso. Ele não tem faixa, acho que não tem kimono também, né? No começo, né? Não, ele tem. Ele tem. Ah, como... ele tem, kimono, né? ele tem. Eu não lembro. Kimono ele tem branco. Mas no Eu não lembro. É, kimono branco. Mas no começo ele é civilzão, né? Ele tem. A primeira vez que aparece ele tá com kimono, tá treinando e coisa e tal. Mas ele tá lá com. Ele tá. Usa roupa normal. Eu acho até, inclusive, bem plausível que a pessoa use roupa normal quando não tá lutando, né? Né, cara? Mas ok. A pessoa não vai jantar de kimono. Mas ok, eles querem passar bem essa imagem do Ryu, que ele tá sempre de kimono. Mas no anime eles botaram ele com uma roupa normal lá, realmente. Mas ele tem kimono, sim, ele tem. Mas não tem a faixa. E aí, pra compensar, botaram aquela porra daquela pulseira nele, não faz sentido nenhum. É a pulseira que o. Que o Akuma tem no pescoço, né? Do mesmo formato. É as bolinhas, exatamente, as bolinhas. É. Porra. A Chun-Li tem, não. É uma detetive da Interpol na história original. E sempre tentam manter mais ou menos isso quando adaptam e tudo. No anime, ela é uma guia turística. Exato, porra. Porra. Não, tudo a ver, né? Uma coisa com a outra, né? Né, cara? A vida, cara. Caraca, e é uma péssima guia turística, diga de passagem, né? Porque quem escolhe aonde quer ir é os caras que estão sendo guiados. Tipo assim, contrata uma guia turística aí pra mostrar os melhores lugares da cidade pra gente. Ah, mas a gente quer ir ali onde tem luta e matança e sangue. Né? Porra, mas se quer ir pra um lugar desse, pra quem levar a guria, rapaz, correr risco de matar a guria lá ainda. Ah, que sacanagem, cara. Não, olha. Mas que todo mundo luta nesse mundo. Vou te contar, cara. Outra coisa. Ah. Os caras têm mania de dar gritinho pra lutar, né? Começa uma luta. Tempo inteiro, velho. E ó o cara aí. Depois você fala da dublagem. Fala da dublagem do Yu Hakusho também aí. E ó o cara aí. Cara, o Dalcin era musculoso nessa animação, cara. Não tem como, cara. No 2, no jogo, ele é bem sequinho, né, cara? E o Dalcin nem é um lutador, né, no anime, né, cara? Ele é um mestre da aldeia lá, só. Tipo um pajé. Mestre da aldeia. Ele não faz os Yoga Flame dele da vida. Não faz. Não, Macumba Fire, Macumba Fire. Tá aí uma coisa que eu esperava, um Yoga Flame. Nem isso teve nessa porra. Nem isso teve nessa bodega, hein? Tá louco, cara. Não teve. Teve Alec Fu? Não. Não. Teve um projeto de facão. Não, isso teve, teve. Teve um facão, teve uma vez. Teve a lâmina cortando, não. Não, mas peraí, quando que teve o Ushi? Não teve, não. O flash kick do Caio não teve. Na luta contra o Bison. Não teve. Antes ele não lutou com o Bison. Eu acho que tem um facão no começo, na luta do Ken do Rio. Na luta do Ken do Rio tem um facão. Eu lembro disso na luta contra a Chun-Li. Ele deu no Ryu, exatamente. O Ryu soltou atrás do bar, uma coisa assim, não foi? Ele só dá cambalhota pra trás, assim, dando chute. Mas foi só no Ryu, Não sai nenhum efeito, não. No Bison não teve, Edu. Tá confundindo na com Chun-Li, um anime. Quando a Chun-Li tava com o chip lá, que ele vai enfrentar o Bison, e o Bison vai e coloca a Chun-Li pra lutar com ele. Sim, o que tem? Então, na luta contra a Chun-Li ali. Ele fez isso contra a Chun-Li? Aham. Uhum. Essa eu vou ter que ver depois, hein? Não lembro disso. Não lembro. Vi lá. Ele faz na luta contra a Chun-Li. Eu me lembro só dessa parte, dessa contra o Ryu, que eu não lembro. Nota do editor. Guile não executa esse golpe na luta contra a Chun-Li. Eu sei que esse anime foi concebido por um projeto inicial e que a ideia talvez fosse expandir no futuro algo que nunca aconteceu. E justamente por isso, né? Eu tenho raiva, porque o Akuma parece mais o geninho da She-Ra nessas porra, hein, sabe? Olha lá, o Akuma é agora. Não é. Só tá ali de pitintre no meio da rua, entendeu? Tá no braço quebrado. Na verdade, ele aparece na caverna, não? Não, de novo essa caverna, conversa, porra. Que o Ryu e o Ken vêm ele como Akuma. Edu, baixa o episódio 18 e ouve que a gente já falou disso. 19, aliás, entendeu? A gente já falou disso. Não é o Akuma na caverna. O Akuma só aparece como easter egg em alguns cenários, só. Na caverna não aparece o Akuma. Tô vendo aqui ele no aeroporto. Ele aparece no aeroporto, aparece no hospital, aparece na rua. Na aldeia do Dalcin. Isso. Mas assim, o geninho, pô. Exatamente. Mas assim, eu acho que muitas dessas coisas a gente pode odiar, pode reclamar. E a gente até pode relevar. Mas uma coisa nesse anime a gente não pode perdoar de maneira nenhuma. E com certeza é a coisa mais odiada que existe nesse anime. Que é o Ryu e o Sagat ser amigo, ser brother. A broderagem da cadeia. Porra, velho. Dá. Não, cara, não dá. Fico esperando quando é que ele vai rasgar o peito do Sagat com um Shoryuken. Não, primeiro que o Sagat tem os dois olhos sãs, né? Dá pra. Ele enxerga os dois olhos. E segundo, ele fica amiguinho do Ryu e o Ryu não rasga ele. Porra, gente. Meu Deus do céu. Cara, essa foi a pior, o maior crime que esse anime cometeu. Por isso que o nome do anime não podia ser Street Fighter 2, tinha que ser Street Fighter menos 1, entendeu? Que é antes de tudo essa parada, entendeu? Pois não, mas que ele conheceu, 2? Mas o Sagat conheceu o Ryu no 1, então não podia ser antes, né? Então, então não faz o conhecimento no 2, né? Porra. Tipo. Nossa, cara, não. Não, doído, cara, foi doído, e a gente esperando, né, que nem o Flávio falou aí, a qualquer momento ele vai detonar com o Sagat vai odiar ele pro resto da vida, não, ele foi lá e ajudou o Sagat a sair da prisão e tudo mais, não, cara, não, isso é muito errado, cara, essas coisas não podem acontecer, cara, Jesus, olha, isso é Nossa, não tem nem palavras pra descrever. Cara, gente, porra, é a mesma coisa que o Nilson. Tá até... É a mesma coisa que a gente vê o Nilson jogando Zelda, cara. Só observo. Sabe? É? Alguém aqui consegue imaginar o Nilson jogando Zelda? Não. Pois é, cara, não tem como, cara. É inimaginável. É a mesma coisa o Ryu e o Sagat ser amiguinho, cara. Não tem como. O Sagat odeia o Ryu de morte. Né, cara? Aí lá o Sagat ensina de boas Muay Thai pro não, Ryu. Não, cara. Eu tô vendo aqui umas fotos aqui. Que negócio é esse do Ryu com uma pedrinha na testa com cara de mal? Ele foi... O Bison controla o corpo do Ryu. É, no final. Caraca. O Ryu é sequestrado pelo Bison, aí o Bison implanta esse chip no Ryu pra aprender mais sobre a energia do Hadouken. Aí ele também sequestra o Ken e coloca o Ryu e o Ken pra brigar. É. Ah, que clichê do caralho. Oh, bota o Sagat pra tomar um Shoryuken no peito, acabou. Acabou, pô. E sem falar do Shoryuken na horizontal, não é, Spider? Nem vamos falar nada disso aí, né? Vamos falar assim. É, pra frente. O Ken, além de levar tanto tempo quanto o Ryu pra dar um Hadouken, ele leva mais ou menos o mesmo tempo pra dar Shoryuken. Ele fica lá cagando lá em pé. Meu corpo vai se arrebentar, não sei o quê. Tá, aí ele dá um Shoryuken pra cima, assim, lindo. Destrói tudo. Aí daqui a pouco ele quer abrir uma porta. O que que ele faz? Ele dá um Shoryuken também. Mas o Shoryuken vai pra cima, né? Na vertical. E como é que ele vai fazer pra dar o Shoryuken pra frente? Ele dá um pulo na parede e depois vai pra frente. Dá um Shoryuken na horizontal, meu Deus. Acho que contra o Ryu ele faz a mesma coisa, não? Não. Que ele dá um Shoryuken contra o Hadouken do Ryu. Sim, aí é que o Ryu perde o chip. Sim, mas ele tá normal pra frente mesmo. Pra cima. Pra frente. Ah, pra cima? É, pelo menos é o que me lembro. Mas enfim. Que eu acho que ele dá pra frente de encontrão com o Hadouken. Sei lá. Pode ser. Segunda nota do editor. Quem realmente executa o golpe na horizontal? É, que a cena que eu lembro dele dando o Hadouken pra frente, o Shoryuken pra frente, então é contra o Ryu. Esse da porta não é pior não. Ainda, então. É pior ainda. Tu conseguiu deixar pior, Edu. É. Pior ainda. Eu lembro que ele vai tomar o Hadouken do Ryu, ele não sabe mais o que fazer, ele pensa, porra, só tem como confrontar o Hadouken com o Shoryuken, então ele vai dar o Hadouken Shoryu em cima do Hadouken do Ryu. Caraca, pelo tempo que o Ryu fica concentrando naquela porra daquele Hadouken, não precisava nem ele concentrar pra dar Shoryuken, era só chegar perto, né? Se eu chegar perto, na testa do Ryu. É, né? Deu. É. Porra. Pronto. Acabou. Tá louco. Um erro. Você tem 3-5 dias, pô. Não, eu quero ver tu me dar o Hadouken. O cara começa a dar o Hadouken, ele vai andando devagarinho. Pega até um ferrinho, uma tesourinha pra tirar da testa do cara. Tranquilão. É. E aí eu queria saber de vocês, por que que não tem o Blanca? Por que que não tem o E-Honda? Ah, não sei, vai ver que faltou verba, né? Pra contratar. É, e a gente tinha essa expectativa, né? O problema é que... É. Não tem o DJ, eu ainda quero pensar que isso era um anime pra estender, sabe? Mas por algum motivo não foi pra frente. Mas como apareceu por algum frente? Motivo? Os motivos são esses, né, cara? Então, apareceu o Fei Long, que é lá do Super Street Fighter... E não apareceu a Kami. A Kami apareceu, né? Apareceu também, que é do... o Thunderhawk. Nem e o DJ. DJ. É. Porra, como assim? Mas ele substitui o 2 no canônico, viu? Mas naquela época acho que não tinha isso ainda. Claro que tinha, rapaz. Como é que vai estar no anime se não tinha isso? Vai não, ver que eles botaram no... Claro que sim. Claro que sim. É, então claro. Tá. Vai ver que eles não tiraram o Blanca, o outro botaram esses do Super pra poder vender a DLC em... Caraca, não tem o Blanca, né? É mesmo, não tem o Blanca também. Não tem. Acho que o Blanca aparece como easter egg. Não tem o Blanca. Não aparece. Nem aparece. É porque a câmera não filmava lá na Amazônia, né? É, não foram pra Amazônia, porra. Ou não foram. O governo embargou. Tal Amazônia. Pô, mas tem o Nash, né, cara? E todo mundo sabe que o Nash é o Blanca. Nossa. Não. Não. Ou Edu, não. Não, cara. Não. Na versão americana, o Blanca, o Nash é o Blanca, o Edu. No filme, né? E no anime também, no desenho também. Tá, o desenho... Eu não lembro, não. Não, no, não desenho, no anime, do Street desenho Fighter, americano, né? Street Fighter de anime series, uma coisa assim. É, Street Fighter USA, série, Street Fighter Cartoon. Assim. É, alguma coisa assim. Que o Guy, que é, o Guy principal, é o principal, isso. Cara, eu tenho a fita, eu acho que ainda tenho lá. Que ganhei no jornal dessa fita aí, de um, eu tinha uns episódios. Eu acho que ainda tem. Caraca, tá louco. Jesus, Jesus, meu Deus, quanto motivo pra odiar esse anime, foi tosco demais, cara. Pelo amor de Deus. Ah, e aí, alguém tem mais alguma coisa pra falar do anime? Tem, se você quer sentir mais ódio ainda de Street Fighter animado, veja a versão americana. É. A versão americana do Street Fighter V? Não, a versão americana do Street Fighter desenho. A gente acabou de falar isso, Spike. Não, a gente falou, é. Não, a gente tá falando do Street Fighter Victory. Sim, é, e aí eu e o Flávio acabamos de falar da versão americana. Falando. É, ah, porque até Blanca, a fita. Que o Nash é o Blanca. Ah, foi mal. Então eu dormi aqui. É porque tá bom pra caraca do anime. É que eu tô jantando ao mesmo tempo. Ah, aí o cérebro não consegue fazer cara, as coisas ao mesmo tempo, né? O cara dormiu jantando. O cérebro tá gastando neurônios pra poder mastigar e digerir a comida. É tipo isso, uma tarefa cada vez. Energia neural. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Bom, pessoal, isso daí foi o que a gente lembrou de mais odiável aí nesses animes. Comentem aí no post o que que vocês... Comentem aí no post do site aqui, nas redes sociais, o que que vocês mais ainda tem pra odiar e o que que vocês odeiam nesses três animes aí, ou façam sugestões de outras coisas que a gente pode odiar também. Quem sabe essa proposta não volta, né? Esse teste que a gente tá fazendo não volta em algum outro tema, de alguma outra coisa, um filme, séries, enfim, né? Então, vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, é aquela velha história, né? Não é porque muita gente gosta de uma coisa que aquilo não tenha nada de ruim. As coisas não são perfeitas. E mesmo coisas que a gente gosta, a gente tem que saber reconhecer também que tem defeitos ali, coisa e tal. Então, se é pra destilar veneno, se é pra xingar, se é que é pra ter haterismo, então que tenha nos pontos certos. Vai odiar o que realmente é odiável nas coisas. Faz parte da vida. A gente tem que odiar também um pouco. Mas não muito. Flávio. É, foi bom exercer esse exercício, né? Que tem na internet por muito tempo, que era destilar o hate. Então é bom pra caramba destilar o hate, principalmente em coisas que é pra destilar o hate, né? Eu quase entendi, mas ok. É. Não, eu tô brisado, cara. A fumaça do ódio bateu. Dá pra ver. Spider! Cara, não tem consideração não, porque a gente já tirou toda e qualquer consideração que podia ter aí já. Então, acho que é isso aí. Mas eu concordo com o Edu, tem que pontuar aí os momentos certos pra ser hater aí. É isso aí, falou. Certo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido que tudo que a gente fez aqui nada mais foi que uma brincadeira. Todas as coisas que a gente falou são aquelas coisas que a gente tem que relevar, porque senão a gente não assiste nada, né? Tudo existe um ponto que a gente tem que levar em consideração, porque senão a obra não, sabe, não vai adiante. Com exceção do Street Fighter 2V aí, que todas as coisas que a gente falou realmente elas são destoadas do original, porém na época a gente gostou e foda-se, é isso aí, e vamos assistir isso aí, e a gente gosta porque a obra é realmente boa. Por mais que ela seja diferente, a gente considera que é um universo paralelo, foda-se, né? Então tá, como eu já tinha dito, deixem as sugestões para futuros temas, deixem o que vocês também gostariam de odiar nesses animes aí, ok? Então... Fiquem agora com os Off Topics. E eu gostaria de perguntar, Edu, será, Edu, será que vai ter leitura de e-mails e comentários? Porque Off Topics sempre tem, não precisa perguntar. Verdade. Mas eu vou, já que o negócio é pra xingar, então, né, cara, do jeito que esses nossos ouvintes são aí meio indisciplinados, só ouvem e nunca mandam e-mail, então esquece o e-mail lá na caixa de rascunho e não manda, pode ser que não tenha. Ouvem com atraso e só agora tá ouvindo, em outubro, novembro de 2018. Né, cara, então, pra essa galerinha aí, vai saber se vai ter leitura de e-mails e comentários. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou o Eduardo Filhote. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo, mais uma vez, já que dessa vez temos bastante coisa, o Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu? E aí, Team Blue? Não faz muita diferença se é muita coisa ou pouca coisa, porque eu tô sempre aqui também, porra. Mas dessa vez tem uma certa justificativa, porque eu sozinho me embolaria. Então. Ah, é, realmente. Então, das outras vezes você foi só aqueles. Elenco de apoio. Isso, né? Vídeo episódio 107. Não, então. Não. Mas. Falando então, né? Voltando ao assunto. Recebemos aqui bastante e-mails aqui dessa vez. E. Só deixar um aviso pra galerinha aqui, que é o seguinte, gente. Se por acaso você perceber que você mandou algum e-mail pra gente aqui, nós por acaso não lemos o seu e-mail, você, por favor, dá um toque na gente, seja em qualquer rede social que a gente tiver, seja nos nossos contatos diretos, seja lá nos grupinhos, dá um toque na gente, fala lá que você não foi lido, porque às vezes na peneirada lá pra gente separar o que chegou antes da data da gravação, pode ser que alguma coisa acabe escapulindo. Então, se por acaso você perceber alguma coisa, avisa a gente lá. Mas, mantendo a nossa tradição de ler tudo que chega pra nós aqui, vamos começar com o e-mail do Anderson Costa, que mandou sobre o cast 105, que são as coisas boas que voltaram. Que ele diz o seguinte, salve galera, a minha contribuição para as coisas... Ah, pois é, eu fiquei no hiato. Salve. A minha contribuição para as coisas boas que voltaram. Meu e-mail. Puta caramba. Né? Deve ter muita coisa que você queria falar para as pessoas que tava lá parado e você nunca disse, né, cara? Deve ter uma boa chance de você poder mandar essa mensagem. Brincadeiras à parte, nesse podcast sobre Tokusatsu que voltaram, parei. Eu não assisto nada de heróis com roupas coladas e que fatiam seus inimigos, fazendo com que os seus briocos flamejantes entrem em curto-circuito. Desde Power Ranger, o raiz dos anos 90. Olha só, cara, da época do Tommy. Gostei bastante da parte em que falaram dos desenhos, como DuckTales. Como bom pai que sou, tentei instigar meus filhos a assistirem, mas não sei por que raios eles preferem ver um youtuber retardado fingindo ser criança pra ganhar dinheiro. Não sei quem é, mas ok. Ah, porra, vai lá. Não sei, cara, sério, não vejo, então não sei quem é. Pois é. Né? Vou procurar essa versão mais moderna pra tentar assistir com eles. Sobre a época dos bichinhos virtuais, eu demorei para ter o meu, pois custava caro para os meus pais. Lembro que nos camelôs custava de 15 a 25 FHCs na época. Boa. Depois que a febre passou um pouco, eu ganhei um vermelho com o ET. Não, não era o ET e o Rodolfo. Né? Eu pensei no ET do filme. Mas, eu também. Né? Ele era feio. Ele era mais feio que os outros. Tinha umas formas meio esquisitas, mas deu pra se divertir. E mais pra frente, eu ganhei de aniversário um verde, que era o Dino. Resultado de imagem para bichinhos virtuais. Todos já estavam viciados e sabiam todos os macetes, como forçar o crescimento, matar, etc. E como foi um dos últimos a ter, não sabia de nada. Há uns tempos atrás, comprei dois desses piratas que vêm com 9.999.999 em um bichinhos virtuais para meus filhos. Mas eles nem deram atenção. O tempo deles era gasto no chonão. Pífia a minha tentativa de conseguir mais tempo pra jogar. É, cara, realmente foi inútil. Cara, esse cast foi muito bacana, apesar de terem ficado metade dele nos heróis de roupa colante. Né, olha só. Não digo que a culpa seja minha nesse caso, hein. A culpa é porque os heróis de roupa colante são legais. Então, justamente, pessoas de roupa colante são legais. Ai, Jesus. Parabéns pela participação, Mogli, que deu uma de mestre dos magos. Sumiu de repente e apareceu no finalzinho pra deixar um recado. Valeu, galera. Valeu, meu caro. Muito obrigado aí por mais um e-mail, sempre fiel, mandando pra nós aí. E temos aqui dobradinha com outro cast aqui do Anderson Costa. Tá vendo ali? Não, outro e-mail. É, desculpa, outro e-mail aqui. Tá vendo? Ele ficou tão emocionado lá, encontrando o e-mail dele, que ele mandou agora um e-mail sobre o cast 101, que é anterior ao que ele mandou antes. Ele diz aqui no título, au au. E ele diz o seguinte, caras, como é que vocês lembram de tanta coisa desse jogo? Isso que ficou muita coisa de fora ainda. Ih! Né, cara? No, foi só a peneirinha superficial ali. É, tu nem sabe, tu nem tava no cast, porra. Como não? Não. Oh. Cast de International Superstar Soccer. Então, eu tava. Claro que não, rapaz, tá louco? Claro que sim, ainda contei a história do juiz lá do cachorro, do... Mano, tu, do isso aí é off lá, topic. Cara. Ah, então, eu tava lá nos bastidores. Não, se tu olhar lá no post, tu não tá. Vai, segue. Mas então. E do macete do escanteio... Não, só... pegando aqui do começo de novo. Só lembro do macete do... Isso, então, sim. Só lembro do macete do juiz, filho de uma cadela. E do macete do escanteio, que eu nem sei mais como se faz. Teve uma época realmente que era como o Neilson disse, só tinha nego jogando isso. Nem lembro se joguei o normal ou o Deluxe primeiro, só lembro de jogar mesmo. E quem diria, o Edu jogando futebol e ainda ganhando a aposta e a fita. Ah, cara, eu falei que eu ia ter história pra contar. Se tivesse sido comigo, minha mãe teria me batido e feito eu devolver. Cara, rolava também, né, velho, né? Nem toda mãe aceitava. Ah, não sei o que, vai lá, devolve. Então, dei sorte aí um pouquinho. E continuando aqui os e-mails, temos agora mais um do Anderson Costa. Agora ele já fez um triple combo, né? Já emplacou três, já pode pedir a música do Fantástico no próximo cast. Que diz aqui sobre o cast 104 da Rede Manchete. Ele começa aqui o seguinte: resultado de imagem para My Respect. Aí ele mandou lá uma imagenzinha que não tem como a gente deixar aqui pra vocês, mas ele mandou uma imagenzinha bem legal. Ele continua: a casa dos melhores animes, desenhos e tokusatsu, heróis de colantes, que já existiu. Foi por lá que conheci a revista Herói, mas nunca cheguei a ter uma naquela época. Não, para. Ele não tinha revista Herói? Caraca. Como assim, velho? A revista Herói era igual figurinha. Todo mundo tinha, uhum. Saca? Quem nunca foi na vendinha da esquina ver se já tinha a nova coleção de figurinhas Buzi depois de ver o comercial na manchete? Nossa. Lembrou das figurinhas da tiazinha, né? Cara, pior que foi justamente a primeira que eu lembrei. Que não faz nenhum sentido, né? Mas ok. Não, é porque justamente recentemente falaram disso, saca? Da época dos anos que era tudo permitido, figurinha da tiazinha. Sim, é, realmente. Resultado de imagem para FapFap. Né? Olha a quantidade. E não era só nós crianças da época. Lembro de meu pai assistindo o programa Expedições. Tive que procurar o nome na internet porque não ia lembrar. Eu também não lembro. Eu não faço ideia do que é Expedições. Né? E como passava muita coisa sobre animais, de vez em quando era o motivo para ficar até mais tarde assistindo. Lembro do Papa Tudo que papava o dinheiro do meu papai. O Papa Tudo dava em todos os canais. Era da Xuxa, mas dava todos os canais. Não, não era da Globo. Não? A Xuxa era a garota propaganda do Papa Tudo. Ele dava em todos os canais. Eu lembro só da musiquinha lá, o Papa. Papa Tudo. Sim, é. É um pouco do que não foi citado no cast que a minha mente de Alzheimer consegue lembrar. Valeu, galera. Cara, muito obrigado novamente pela contribuição e, ó, justamente aí complementou assuntos que ficaram de fora porque não caberia tudo também no cast. Então, muito obrigado aí por pontuar outras coisinhas aí pra agregar mais valor. E, fazendo aqui agora um combo aqui de quatro, já é o quarteto fantástico de e-mails do Anderson. Um combo de quatro, que delícia, cara. Ai, ai, né, cara, olha a homenagem aí. Já o quarteto fantástico de e-mails do Anderson Costa, que agora mandou sobre o 106. Nota-se aí que ele fica um pouco perdido nas viagens temporais aí, porque ele manda sobre o 105, 101, 104. É, ou o cara que juntou os e-mails, né? Que botou em ordem errada, mas tudo bem. Né, ok. Pode ser. Ele fala aqui então sobre o cast 106, que eram os animes shoujo. E ele começa aqui o seguinte: Soujo ou Shoujo? Não importa, é tudo desenho. E o que falar desses desenhos de meninas que eu também assistia? Né, cara? Todo mundo via, cara. Claro, não, porra. Não tinha essa. Assisti a Sakura Card Captors e gosto até hoje porque assisti recentemente até o começo da saga das cartas Sakura. E realmente é um desenho polêmico, que quando criança, não lembro de ter percebido coisas que quando assisti pela última vez, percebi na hora. Tudo que o Edu e o Jorge citaram, o relacionamento da Tomoyo com a Sakura, o relacionamento do Toya com o Yukito, a paixãozinha da Sakura pelo Yukito, e também não citado, a paixãozinha do Choran pelo Yukito. É verdade, cara, realmente tem esse momento aí no desenho. Todos temos delicados para a época em que passou o desenho. Lembro do desenho das Guerreiras Mágicas de Hayat, mas eu confundi com outro que vocês citaram, aquele que passou na Band e tinha um cavaleiro que a seguia para protegê-la. Vocês falaram o nome, mas não lembro agora. Cara, acho que era o Dalina Inverse lá, o... Ah, eu não sei, não faço ideia do que gostou. É. Sinceramente... Band, pra mim, na década de 90, olha, raramente alguma coisa assistida. Talvez futebol. É, e você perdeu alguns animes legais, cara. Pode ser, pode ser. Lembro pouco da Sailor Moon, mas assistia também. Um que assisti, e não tenho certeza se é no estilo, mas lembro que tinha muitas garotas que gostavam, e eu também assistia, que é o Tenshimuyo. Não, cara, Tenshimuyo não é shoujo. Tenshimuyo é aquele, tipo, um gênero lá meio que é mais erotizado. Não sei se é waifu. Eu acho que não é o waifu que é pra isso, não. Mas tem um eishi, eu acho que é um. Isso daí é... Na década de 90, o pai via o guri assistindo isso aí na TV e falava, ah, ifu. Né? Olha, eu até poderia comentar um pouco mais sobre este episódio, mas está na hora de almoçar e assistir o episódio de hoje de Boku no Hero Academia. Né? Cara, eu tô assistindo esse anime, Edu. Foda demais. Cara, pois é, eu vi uns trechinhos de trailer de anúncio. E achei legal, cara, o visu dos personagens, o visu da arte do anime e tal. Muito bom. O personagem principal ali me lembrou um pouquinho o gurizinho lá do Hunter vs Hunter. É, muito bom. Assista que não vai se arrepender. E ele finaliza aqui despedindo, né? Ótimo cast, galera. Fui. Cara, muito obrigado aí pelo seu quarteto fantástico de e-mails. Aquele forte abraço aí pra você. E vamos dar sequência aqui nos e-mails agora, pulando para outro. Será que tudo isso daí tava na caixa de rascunho? Não é, cara, né? Ele, né, vai que tava lá e esqueceu. Ele falou, nossa, velho, caramba, deixa eu apertar enviar, pá. Já vem quatro de uma vez. Só pode. E o que ele queria enviar mesmo deve estar lá agora na caixa de rascunho, que ele deve estar lembrando de enviar agora que ele tá ouvindo a leitura de e-mails. É, só pode. E vamos dar sequência aqui com o e-mail agora do Wicked, que ele mandou sobre o cast 107, que foi os remakes que nós gostaríamos aí dos gaminhos. E ele diz aqui no assunto, no corpo da mensagem, o seguinte. Olá, galera da velha máquina, tudo bem? Cara, eu tô tranquilo aí na medida do possível, enfrentando um probleminha aí com dores aí, mas tá de boa. Espero que você esteja bem. Ele diz aqui. Depois de alguns episódios, apenas na escuta, dessa vez consegui pensar em algo para dizer. Escutei o episódio tentando pensar em que jogo antigo poderia ter um remake, mas não conseguia pensar em algo que gostei de jogar na infância e não perderia a magia nos tempos atuais. Quando já tinha praticamente desistido, o Neilson fala de Jogos de Verão, uma ótima sugestão, um jogo que passei horas e horas jogando, no meu finado Master System. Depois disso, me veio à mente outros dois jogos legais que poderiam ter um remake, principalmente se a ideia for jogar com os amigos. 007 GoldenEye, do Nintendo 64, e Tartarugas Ninja, do Super Nintendo. Eram dois jogos legais de jogar sozinho, mas que jogando com a galera eram ainda mais divertidos. Cara, o 007 GoldenEye, não sei se teve algum remake, alguma coisa não. Mas o Tartarugas Ninja teve um remake que ficou disponível aí, pelo menos na Live Arcade, né, Team Blue? Não tô sabendo. Não tá sabendo? Não. Ficou, chamava, foi o Turtles in Time Remake, um negócio nunca assim. Nunca vi falar disso aí. Caramba, dá uma olhada no Google pra você ver. Ele ficou disponível por um tempo, aí depois parece que a empresa dona dos direitos das Tartarugas Ninja processou porque a Capcom já não tinha mais o direito das tartarugas. Teria que pegar, tipo, ceder de novo os direitos pra ela poder lucrar com o jogo das tartarugas. Então, tirou do ar. Quem pegou na época, pegou, jogou, gostou bastante. Mas agora é um tipo a lenda, né? Não tem lá mais disponível. Mas saiu essa pérola. Eu, infelizmente, na época não tinha um Xbox 360, então... Ainda não tem, então não adianta te dizer. Mas naquela época eu teria comprado um piratinha, saca? Mas nem pirata acha o jogo, então... Ele despede aqui, até uma próxima, abraços do Wicked. Eu até ia comentar o jogo que eu iria escolher, né, no coisa de remake, mas eu vou falar ele na segunda temporada. Na segunda temporada, justo. E temos agora aqui uma dobradinha do Wicked, que ele manda um cast sobre o episódio 108. Ele manda e-mail, já é a segunda vez que ele fala cast. Pois é. Ele manda aqui um e-mail sobre o cast 108. E, ao contrário do Anderson Costa, ele não ficou perdido na viagem. Ó, que ele mandou do 107 na sequência 108. Aí, ou eu colei tá mais... certo aí, né? Ou o editor aí colocou certo, quem sabe. Pode ser. Né, e ele fala aqui, então, sobre os melhores coadjuvantes. Ele diz o seguinte... Olá, caros coadjuvantes da velha máquina. Afinal, o protagonista é o McFly. Vero. Tudo bem, cara? Ah, né? Um pouquinho de dor aqui na bunda, mas tá tudo bem. Não sou eu. Estou longe. Só pra deixar claro. Segue, porra! Achei o tema bem legal, pois muitas vezes achei o coadjuvante mais interessante que o protagonista. Tanto que concordo que o Daryl é mais legal que o Rick, bem como preferi jogar com quem. Com quem? Porra. Nos Cavaleiros do Zodíaco, vemos um caso clássico, onde dificilmente alguém gosta do Seiya, que é um protagonista que chega a ser chato. Gostava mais do Shiryu e do Hyoga. Ó, oh. Oh, tamo aí, cara, o Shiryu é legal. Cheguei a ganhar um boneco do dragão. Não Neilson, não era rico. O boneco era do camelô. É, mas o Neilson nem então... de camelô não tinha. É que era. De aniversário, que um dia simplesmente desapareceu, restando apenas o escudo que tenho até hoje. Caralho. Cara, porque o escudo é do dragão, né, não, cara? Não, porque o escudo é indestrutível, o resto evaporou. É, o resto já se foi, mas o escudo é do dragão. Por fim, gostaria de lembrar que alguns casos de coadjuvantes que se destacam tanto ou mais que o protagonista acontecem na música. Por exemplo, no Guns N' Roses, o Slash sempre teve mais destaque, seja pelo estilo ou, por simplesmente por tocar muito. No Red Hot Chili Peppers tem o Flea, baixista, que apesar que também é querido por boa parte dos fãs, até mesmo pelo seu jeito muito legal de interagir nos shows. E, não, e para não perder a chance de gerar polêmica, e no Machine Cast, quem é o protagonista, quem é o coadjuvante? Olha só. Abraços, Wicked. O protagonista, cara, com certeza, é a nostalgia. Nós somos os coadjuvantes. O coadjuvante, exatamente. Certeza. Nós estamos ali todos louvando a nostalgia. E, cara, se não for a nostalgia, é a velha máquina. Porque sem ela não tem viagem, não tem nada, então... Abraço, Wicked. Obrigado pelos e-mails, hein? Cara, muito obrigado. Galerinha, muito obrigado aí pelos seus e-mails. Ficamos muito satisfeitos aí de termos uma quantidade maior nesse cast. Continuem contribuindo assim, dando mais conteúdo pros casts, que vocês fazem isso tão bem que eu já confundo até os e-mails com casts aí. Então, continuem junto com a gente e nos vemos aí pela próxima viagem pelo tempo. Valeu, galera. Tchau. Off Topic. Ô Edu, como é que você vê três vezes eu mesmo, Irene, e não viu uma vez Vingadores ainda? Cara, pô, já sai. É falta de ânimo de sentar pra ver. Pô, já o filme saiu, tá baixado lá, cara. Só que na hora que eu vou pegar pra ver, eu olho assim e falo, pô, velho, três horas e pouca. Nossa, não vou ficar três horas, cara, pô. Vai tomar esse teu rabo, cara. Spider, Spider. Fala. Eu assisti toda a saga do Goku Black até agora, do começo até o Goku Black. Dragon Ball Super. Isso é bom, isso é bom. Foda pra caralho. Esse maldito do Edu assistiu só o final do Dragon Ball Super, tu acredita? Por que que você fez isso, Edu? Cara, porque eu não me empolguei de assistir o desenho, de acompanhá-lo. Aí sabe qual é a desculpa dele? É que tem muitos episódios, ele falou. Aí eu tava vendo os episódios que tava saindo nas indicações do YouTube, saca? Ah, tipo, lá, cara, na recomendações de episódio tal. Caraca, igual aí eu ia lá e fizeram pelo YouTube. É, exatamente, né, cara. Você tá estragando... Eu vi um pedaço da luta da Caulifla, vi um pedaço da luta do Shen. Estragou pra tudo, cara. Você estragou toda a experiência, Edu. Pra sempre. Toda a experiência. É aquilo que eu te falei, tu não querer ver o anime, tranquilo, pode não ver, faz o que tu quiser, não ver Guerra Infinita, não vai, sabe, sei lá, vai jogar Mega Man 1 lá no PlayStation 4, que não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Mas agora tu estragar a experiência pra sempre, cara, tu estragou pra sempre. Se tu não assistisse nada, tu teria a possibilidade daqui a 10 anos não ter nada pra fazer e ir assistir Dragon Ball Super e ter toda aquela experiência. Agora tu perdeu tudo, estragou tudo, pra sempre. Você perdeu uma experiência, Edu. Sério mesmo. Cara, não vejo isso dessa forma. Estragou sim. Cara, okay. Eu sou daquela geração criada à base de revista Herói, cara. Você lia toda a história do negócio. Não, mas peraí. Do início ao fim, aquilo que eu te falei no grupo. Que eu te falei no grupo. Saber é diferente de ver. É. Entendeu? Tu não viu Guerra Infinita ainda, mas tu sabe que no final morre todo mundo. Porque isso já saiu em todos os lugares, mas tu não viu. Não, e outra coisa, tu sabe, tu só lê, aí tu fica imaginando uma coisa na tua cabeça. É, como vai ser, Indy? É. Tem muita possibilidade. Entendeu? Mas enfim, cagou no patê e é isso aí. Não, eu tô esperando sair dublado, que eu só vi a parte. Mas é dublado, até o 60, até a final da saga. Então, Goku até o Black, Goku é Black então. Isso, quase é dublado. Até o final da saga Goku Black é dublado. Depois eu não sei como é que tá o em que pé tá. Não, tô começando a dublar agora. O Wendel tá postando uns vídeos lá do dublador, já falou quem vai dublar hoje, o Jiren, quem vai dublar a Caulifa lá. Nossa, já passei por tudo isso aí, já assisti um que tá assistindo o japonês já. Mas Goku Senhorinha não dá não, cara. Vocês ficam vendo dublado aí. Sim, mas tu, o Z, tu viu legendado ou dublado? Vi legendado. A primeira vez que tu assistiu foi legendado? Legendado. Toma, legendado. Sai daqui. Que isso, cara? Tirar daí. Sim. Tirei então, excluí aí. Pô, mas não dá, cara. Já tá louco, tanto que eu fico doente de ver na EVO os campeonatos Dragon Ball Fighters, a galera jogando com áudio em inglês, que não faz sentido nenhum pra mim. Eu entendo, não faz sentido nenhum pra mim, entendeu? Mas pra eles faz, eles viram o Dragon Ball dublado? Sim, pra eles é natural. Eles são gente decente, né, cara? Não faz sentido nenhum tu ver japonês essa porra. Aham, se o original é assim, eu que não faço sentido. Tá claro bom? Que não faz. Que original, cara? Original pra gente é original. Comece é a aí, voz que a comece gente aí tem. O cast que eu já tenho bastante óleo pra destilar, já vai. Mas é pra destilar sobre o anime, não sobre fala a gente. Nisso, fala nisso, por que você colocou outro exemplo de quanto você gosta de dublado no Netflix? Você colocou o clássico dos filmes de comédia como E aí? Não, não. Não. Não, é Wazá! Você colocou E aí, daí eu, como assim? Por que ele fez isso? Daí eu lembrei que você gostava do dublado. Não, não é a questão que eu gosto. Eu boto tudo, o máximo possível, dublado. Tudo. Pois é. Tudo. Porque a gente viu dublado, a gente não viu legendado essa porra. E ainda mais o Edu. Viu, Edu também o Flávio viu dublado, viu legendado. Né, Edu? Legendado na HBO. Edu. Oi. Viu dublado, né? Do nem sabe do que a gente tá falando, cara. Puta que pariu. Não, tô vendo aqui o vídeo. Enquanto vocês estão conversando, eu tô vendo o vídeo aqui, ui. Todo mundo em brisa, quer dizer, todo mundo em pânico. De dublado a primeira vez, velho. É demais, velho. Me mijei de tanto rir naquela porra. Viu? Então não fazia sentido eu colocar a legendada. Anda logo com essa bagaça. Shiryu. Nossa. Xeracu. Não zombie do Shiryu. Para, porra, deixa eu começar essa merda. Não serei obrigado a chamar a Shunrei para você, seu maldito. Vamos lá. Spider? Tô aqui, cara. Ué, que estranho, pareceu uma mensagem tua aqui, cara, na tua foto. Essa nova atualização do Skype que me confundiu. Sei lá, cara, tô aqui. Tô vivo, por enquanto. Vai então... ver que o ódio dele tá exalando tanto que tá passando na foto aí do Skype. É, vai ver. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.